Vem família, vem viver esta emoção. O Pop Live agora é New Generation. Bora alinhar tudo, deixar tudo bacana aqui a parada. Valeu, Boca! Vamos que vamos! Nosso show no Pop! Super Pop Live! Super Pop Live! Super! É Super Pop New Generation, família! Vai começar o voo pelo Ciro de Irituia! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. mostrar um bicho meu. Toquei a tua. O Abraão Mix e Jefferson Gomes. Luquinha Safadão. Pra da moto de São Miguel do Guamá, tá todo mundo. Igote é o cara do momento. Começando o nosso pop! Cruzeiro de Nituia! Mito começado! E daqui a pouquinho tem um mito! Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade! Ganha do camarote, ganha do camarote! No camarote, eu tô bebendo à vontade! Faz a maquininha! Sabe o Paulo Cross, aí no Lorinho Digital! Do KM9! Alô, Max Unima! Faz a maquininha que eu já passo xerecade! Traz a maquininha que eu já passo xerecade! Traz a maquininha que eu já passo xerecade! Traz a maquininha que eu já passo xerecade! E vai deixando na batida, na batida! Eu quero saber se tem alguém do Pai Sandu aqui hoje, tem! Galera do Papão, vai batendo na família! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Mas quem tá na Série B, dá-lhe um grito! E a galera do Leão, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bora começado! Se prepara, mulher, é o seu momento. É o seu momento, papai! Se entrega na putaria. Super Pop Live. É, vem pro cabaré. Fala, meu parceiro Murilo do Jaguar. Vem pro cabaré. Meu parceiro Rubão. Tá com a gente. Fala, Rubão, não me abandona, bebê. É Pix pra elas, porra. Tá começando. Olá, bom dia. Bom dia. Me diz que eu sou um erro, mas que erra todo dia. Bom dia. Bom dia. Em homem você serra, em homem não se compra. E deixa eu mandar um forte abraço. Bom dia. Lombardinha. Bom dia. E o filho. Com saudade. E a fina Jerique com a gente. De ousadia. Vamos junto. Senta. Fala, meu parceiro Railton. Burocracia, porque nós te patrocina. Tá na hora, Railton Red. Daria. Lume. Senta, senta, senta. Da Royal Black da na. Porque nós te patrocina é o chique da puta. Tu não quer. Com nós não tem miséria. Meu contatinho é novinha, eu quero te ver contente, pode dançar. Vem novinha! Novinha, eu quero te ver contente. E aí, meu parceiro Ítalo Podoske? Gente, olha o grave, bate forte, a gata quer jogar. Veja isso aí, maninha. Sibeli tá na área com a gente, curtindo o som, eles dão valor. Super Pop Live. Alô, mini vermelha, Sibeli, tamo junto. Me bate forte, a gata quer jogar o nananá. A mulher que tiver solteira pode fazer. Abaixote, toma, toma, vai toma, devagarinho. Toma, toma, toma, toma, toma. Abaixote, toma, toma, vai devagarinho. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou. E aí, Vitor? Taria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero cachorro. Alô, Débora! Nada contra isso é. Pra cima, bebê! Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou. É o cobiçado, ele não. Tô valendo. O cobiçado é pop, família. Cachorrada, nada. Mas eu gosto. Goxa, goxa. Vai botando o que ela gosta. Cobiçado, vai botando as cachorras. Pede. cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas. Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da putaria. E aí, dois? Não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas. Está na voz. Alguém me fez o desacreditar que existe amor. E no meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentido. E a Lambadina tá sem. E a primeira dama tá você. Segue com a gente, filha do guri. Isso. Os amigos vêm na guarda do Murilo do Jaguar. Tão junto sempre, viu, Murilo? Mesmo que prometa me amar, e mesmo que prometa me cuidar, valeu Boca, valeu Jackson, que só quer me usar. E eu? Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Você aí existe amor. Se for você vai esperar. E aí, Potiguar? Você, ao lado da primeira dama. Isso é muito amor, meu irmão. Se for amor. Vidor, você vai... o nosso parceiro toque no show. E a patroa Tamires. São... já tá no circuito. Pra te amar. E de amor. E MC Dani. Fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Deu um chá de cama com... Angel. Não gama nessa... aquele jeito, aquele jeito! Todo mundo falou pra não chorar, mas o meu coração chorou. Uou, é que ela... alô, chororô! Foi no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prometo. E aí, Miguelzinho? Prometo é que eu cedo, cedo, cedo, cedo. Essa dupla é ele e o Marcelão, meu irmão. Se apaixonar, se prepara. É tipo Neymar. Sem sentimento, eu quico. E Messi. Sentimento. Se se apaixonar, se ninguém passa. Prometo é que eu cedo, cedo, cedo, cedo. Sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Ah, é incidente. Cê é pegada de vaqueiro. E aí, Lambandina? Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Você quer? Tô querendo te beijar, amigo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar. Cadê, Toice? O teu beijo me... Jacaré engoliu? Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. E deixa na batida. Deixa na batida. Deixa na batida. Ó, me falaram que é querituia. Tem mais mulher solteira do que as mulheres fiéis, é verdade ou não é? Bora tirar a dúvida, bora tirar a dúvida. A mulher que estiver solteira pode botar a mãozinha pra cima aí. Mas a mulher que nunca traiu pode botar pra cima também. Mas me tira uma dúvida aqui pra vocês. Qual é a mulher que gosta de um pix e bota a mãozinha pra cima aí? A mulher que gosta de um pix, de um pix. E o homem que gosta de fazer um pix vai cantar agora. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. Você duda? É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Seu amigo Duda, então não, o queixinho, bala. De tudo quebrado. De São Miguel do Guamá, o Léo Digital. Entendo. O empresário Kiki, bate forte. Amor pra todo lado. Marca mesmo. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. eu vou falar. Ele, o DJ Ítalo Bondoski, tá no Super. Eu tirando sarro em quatro paredes, um quarto escuro. Você vai ouvir o eu te amo por segundo. Por segundo. E agora vai! Apaixonado do Guga. Se é mais uma do DJ, já sabe. Simba. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Você diz. Seu abraço é só você que tem. Você diz. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você. Eu, daquela sentadinha que tu tem. Bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade. Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê. Aumenta, aumenta, aumenta, aumenta. Diferente de tudo. Lá vem o diferente de todos. Que esse é o Sul. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo só você que tem. Volta, bebê! É, bota neném, se não for você. Não vai ser! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê! É, bota neném. Bota, bebê. Chama, filho! A delícia da Bucari só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. A delícia da Bucari só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Que a delícia tá. Cita, cita, cita, cita. Que a delícia tá. Chata, delícia tá. Samba, que a delícia tá. Chata, ela samba. Vai, começador! E aí, Mito? O Mito já tá na área, já tá indo por aí. Logo mais tem um show do Super Pop Live. E o cobiçado arrepiando aqui em Ituia. Quando a malada acabar, quando o teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Vai, tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar. Super Pop Live. Fazendo don, don, don, don, don. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, fazendo don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, fazendo don, don, don, don, don, don. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Falou, mortadela do copo! Tu não me merece. E o jogo, mortadela? Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. E eu, eu tô chegando, preparar seu coração. Só vocês! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Chora, chama, chama. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pular, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai beber, vai chorar, vai ligar. Bora começar! Super Pop Live, Super Pop. Super Pop Live é o único, é exclusivo, é emoção. Tudo isso é live. Bora! Quando faz amor, acha que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor. Quem sabe pode soltar a voz? Olha o Bob sobrevoando o Círio de Irituia. Vai começar. Vai. Quando vai dar amor? Vale, meu parceiro Caio da mídia, já tá comigo. Fala, bolo, rei do peixe. Canta aí, canta aí. O nosso deputado careca, o Fofinho também dando circuito. Vale, meu parceiro Marcelão. Fala, Murilo. O Jefferson Gomes, Luquinha Safadão e a galera da moto de São Miguel do Guamá. Solta a voz. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu falando de amor. Eu pedi pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar. Alô, meu parceiro Potiguar. Fala comigo. Eu sou seu fã. Tô aqui no camarote da árvore e no camarote do meu parceiro Nian, do Econômico. Dá um grau aí no microfone, senão a gente vai logo embora, irmão. Meu amigo Nian, do Econômico, ele abraça super especial pra ele. Ele junto também com o meu parceiro Reizinho, ele abraça. Depois eu falei que vocês têm que aumentar mais um pouquinho o microfone. Esse papai. Aí, Bia, olha o grito da galera aqui, ó! Bora começar o nosso rock! Joga a mão pra cima, faz o que dá um grito! Joga lá pra cima! Joga, joga, joga, joga, joga, joga! O nosso águia! O quê? É pop na vez! E aí, Gabriel? Sexta, sábado e domingo! E amiga Arlene, do supermercado Fortaleza, sexta, sábado e domingo, no Super Pop Live, porque ela não é daquelas, ela é... É pop! É o patrão Laílson, hein? Laílson, grande Laílson da Acrópole e o Laílson, antigo Laílson, ele é esposa, ele é braço especial. Manda, meu filho, manda ver, arrepia, sacode! Sabe o que é, Vitor? É que aqui é diferente, papai. É o pop! O águia voltou. E aí, Gabriel? Vou abaixar aqui, então aumenta aí. E aí, Duda? Sabe quem também? Quem mito? Ítalo Podolski! Alô, Ítalo, um abraço pra você. Não pode faltar. E quando o Pop precisa, ele tá com a gente sempre. Sempre. Então libera o som. WhatsApp, Gabriel. E nosso amigo Johnny Vannes, ele! O Johnny Vannes autorizado da marca Royal Black daqui com a gente, de São Miguel do Guamá. Para Johnny! Você me deixou de um jeito que não dá pra ter no moral! Assim dá demais, dá demais! Da Tessalônica! E o meu parceiro Vitor tá aqui com a gente também! Assim. Valeu, Vitor! E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim! E você, papai? Você me pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que... E nosso amigo padeiro da mídia, o Marquinho Bar, o Antoniel também tá na área. Todo aquele amor que eu tinha pra você. Bora liberar! E tomar na batida, vai! E a distância? Essa distância me mata. Hoje cada vez, hoje cada vez. Minha amiga Adeliane Peixoto, o camarote dela tá bombando, porra! O Super Pop saiu na frente mais uma vez. Quem sabe solta a voz. O que bebê, o que bebê. Jorginho do Fanático! Ele falou da Livinha, cobiçado! Amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Bora começar a pressão! É Vitor, te sentou aqui, papai! Vai, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Esse é o carro! Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi! Já me esqueci, não quero mais você! E eu sou do Super Pop e eu amo só você! Só pra começar o esquenta do nosso live. Live, live. Chance pra ele, ele perdeu a chance da sua vida. Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. comigo. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. E eu? Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer por mim. E aí, meu parceiro, Tabaco tá na área. Eu sou tão boba. E aí, meu parceiro, Thiago Garcia, falou, hein? Dia 30, a Aurora do Vara recebe o nosso live. Eu queria que você mesmo, a sua voz, mandasse um abraço aí pro meu patrão, Leandro Econômico. Ele e a sua esposa, Sara, e também ela, a minha amiga Fabiana Rinaldê. Pronto, já falei, né? E também o meu parceiro, Dedê, é o homem que cuida da beleza da primeira dama, papai. Novo Super. Super, super! Essas bicadas passam. Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe! Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era o quê? Era isso que vocês queriam. E tu e até o Águia. E o Chororó trouxe de volta no Círio de Ituia. Pode tentar atropelar, não cai não. Não, não, não, não. Meu parceiro Rosevan, da Agropará, reações e produtos agropecuário, o homem que cuida da fazenda do patrão Leão. Começa a jogar a mãozinha pra cima, e vem comigo. No bar, então fogo no bar. E vai jogando lá pra cima, lá pra cima. Fogo no bar, joga, fogo no bar, então fogo no bar. Vai começar! Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que. Falou, cachorro lá, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai! Joga! Joga! Peraí! Quem tem orgulho de morar em Ituia, bota pra cima! Quem é de São Miguel do Guamá? Joga pra cima! Um, dois, três e... Como o seu olhar. Grita! Vou gritar. Não vou dormir. O quê? Que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Márcio Pop, esse é o nome da emoção. Esse é o nome da emoção. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Viva subindo, vai descendo hoje o pobre. Vai, vai, sobe e desce, sobe e desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, vai, sobe e desce. Aí tem minha TMT, esse é o DJ Paulinho. Alô, Nilson, bala, segura. De Ferraz pegou a mata e meteu a puta na garupa e vrá, vrá. Lá vai! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar a carreira. O quê? Chora não. Você vai beber, vai chorar. Falou, vai, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou. Vale meu mano deputado! Meu deputado careca! Já falou, eu sou pop na veia! Super Pop Live! Tá, isso! Aqui não é lá. E aí, meu parceiro Rubão! Rubão! Esse é o nome de emoção, Mido! Ela fala que quer comer, eu sou criminoso. Amigo, Joel do Job, no da Madeira. Tá todo mundo com a gente doidando. Não se apaixone, super. Se for pra céu, pode fuder comigo. Pode fuder contigo. Visão com perigo, ela está divertido. Na noite é envolvido, que pode ser a dúvida. Bora, Murilo Jaguar. Vem comigo, bebê. Prepara, Jabuji. Aí, meu amigo mexicano. É da empresa Eco, meu amigo, com Jesus. E pra explodir o camarote do Lian, 5, 4, 3, 2, 1, explode! Chega lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima! Olha o maluco chegando, Mido! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Falou, meu parceiro Abraão Mixer! GMT! Mais alto, mais alto, vai! Eu peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar. Henrique Bola, segura agora! Eu juro, eu tentei. E aí, Júnior? Faz hora extra, esse meu amor. Fala pra mim, fala, amor. Eu juro, até te evitei. Mas quem não tem. É a galera endoidando! Olha meu parceiro Joãozinho. Velho, o seu filhote tá na área. Alô, Joãozinho, não me abandona, mano. Sua canela, Anjo. Te amo, teu fogo malvadão. Cobiçado, malvadão. Cobiçado, malvadão. Malvadão, malvadão. DJ, o brabo, porra. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique. E aí, meu parceiro Lucas. Naquele pique eu passo. Estoque um, tá com a gente. Fogo! Aí, Biel! Prepara aí! O futebol da sorte! Ei, Biel, futebol da sorte! Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Júnior e Antônio Doido do Futebol da Sorte, meu convidado especial. Olha lá no telão, Júnior! Você veria meu sentimento. Tchau, tchau, tchau. Mentira. E nosso amigo chinês de Nituia. Mal. E o Murilo DJ Boca. Eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito. Vai! Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. É Murilo! E eu sei que deve estar com ele agora, só de imaginar meu medo chorar. Eu vou te ligar e procurar sofrer, e eu vou... Olha o bolo, rei do peixe! É Pix. Wilson Bala de um lado e também Primo Chung do outro. Quer brincar comigo, quer ficar de pequinho. Sair pra balada, casa amante com os amigos. Primo Chung, inclusive, é o prefeito de Bixuna, papai. Tá com a bunda e não dá bronze. Terrorista, o Val Silva, o Neto Mavra e a Vani Bala, número 1, tá aqui com a gente. Tá apaixonado? O quê? Babaca, tá apaixonado? O quê? Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela. E deixa eu mandar um forte abraço aqui. Grande parceiro, Tafa do Gol. Alô, alô, José, da casa de massagem. Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular. DJ, o Diabo Bravo, porra. Eu sei que dá pra ser mais alto. A mulher que tiver uma amiga recalcada, manda ela vazar agora. E o homem que tá afim de passar a mão hoje, chama a mulher. Manda essa bunda pra cá. Libera! Lá vai fogo. Você me perdeu. Sal, sal, sal, sal, sal. No meu amor. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Vai dando sal, vai dando sal, vai dando sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Vai dando sal. Dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. DJ Yud é o brabo, boa. Sexta-feira, pega o carro de amiga e entrega só segunda-feira. O tempo já tá na área e o tempo vai começar. Douglas! Deixa no escurinho pra mim, por favor, Douglas. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Quem tá casal aqui hoje, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá casal. Só quem tá casal. E quem tá afim de fazer amor, pode botar a mãozinha pra cima aí também. Isso, pode botar a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, pode botar a mãozinha pra cima aí. Olha, se tu não agarrou ninguém, esse é o momento. When your legs don't work like they used to before. Égua. Antes de vir pro pop, quem veio o casal falou assim pra sua esposa: amor, te arruma, vamos pra Atalaia. E ela respondeu assim pra ele: Atalaia hoje não. Hoje tem cílio de Irituia. Porque hoje Atalaia é o caralho. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe, vou dar-lhe a bicada. Atalaia é o caralho. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe a bicada. Vou dar-lhe, vou dar-lhe. Vai dando uma bicada agora. Fim de semana chega, professor fez a chamada. Atenção, meus alunos, não esqueçam a tabuada. E o mais importante, o bom bastante. É o bom! Querendo vaga, só quem passa os maloqueiros. Vocês estão querendo vaga, só quem passa os maloqueiros. Ei, tão profunda, concurso público, concurso na Austrália. Você vai reprovar. A matéria é exclusiva, os caras estão te dando aula. Tu aprende porque quem se não tiver, tu sai da sala. Presta atenção. Olha meu parceiro Henrique Bala. Professor tá dando aula. Fica roubão, fica roubão, fica roubão. Professor tá dando aula de como botar pressão. Aqui do meu lado, pô. Dando aula de como botar pressão. Alô, Júlio Salles. Tu tem vergonha? O professor já tá na área e o curso vai começar. O professor já tá na área e o curso vai começar. No caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. O DJ já tá tocando e o rock. E agora, agora, agora. Moleque doido, mostra como é que faz. Ai, moleque doido, mostra como é que faz, mano. Mostra como é que é. Ai, mostra como é que faz. Ai, mostra como é que é. Ai, mostra como é que DJ faz. DJ, o dia vai, vovô. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Essa dança, dança, dança. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Vai moleque doido, vai moleca doida. Vai moleque doido, vai moleca doida. Vai moleque doido, vai, vai moleca doida. Só um cuzão, só um cabelão. Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. Eu quero ver agora. Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Vulcana, zaguá de bandido, plantão foi sofrido, então vamos brindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido. Não. Fala, Vitor Hugo! Se descobre que eu sou primeira dama, direto de Belém do Pará. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Vai, Calica. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho. Quem é que tem uma amiga Calica, bota a mãozinha pra cima, é. Bota, bota, bota. Cuidado, não te mexe. Vem. Batatinha frita. Calabres lança branca. Sobe e desce, pô, pô. Sobe e desce, sobe e desce, pô, sobe e desce. Jogando a mãozinha pra cima aí. E desce, pô, pô. Jogando a mãozinha pra cima, pô, pô. Sobe e desce, pô, pô. Sobe e desce. No movimento. Sobe e desce. Movimenta. Pô, sobe e desce. Movimenta. Alemata, alemata, alemata, alemata. Chama o vulgo. Alemata, alemata, alemata. Joga pro alto e dá um golpe. Gira a pistola da cintura. Joga pro alto e dá um golpe. Balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock. Balança, balança. Vai balançando! Balança, balança. Olha meu parceiro negrão do que é diário. Glock, balança. O líder em vida no estado do Pará. Glock, que balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança. Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina já querer. Fala, Bimbo Eric! É com a tropa do EP Boutique chegando, hein, robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô. Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, ninguém te... Olha a tropa da bicada! Tá na teta de abate, da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do... Potiguar! Da tropa do robô, da tropa do robô. Tanto sento, sento, no pau de vã, no pau de vã, no pau de vã, no pau de vã, no pau de vã. Bora, Potiguar! No pau de vã. Não complica, faz o fácil. Por quê? Que eu vou te tacar com jeitinho, amor. Momento TikTok agora. Vem na pica, que eu me amarro. E no embalo desse som eu vou. Olha que delícia, me deixa sem palavras. E o homem, Murilo? E o homem, Murilo? Dada na minha pica. Louca de... Bora, bolo, bora. Mas livre pra voar, na onda da DVD. Ela... Quero ouvir. Se você não sou ninguém, já tentei pra... Au, Denise Ré. Sente tu vai... Fechado. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 mamas. E eu tava de boa, cheia de história. E agora? Agora chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora. Eu queria que a minha produção deixasse agora totalmente no blackout, totalmente. Isso. Agora. Toma. Caralho, eu entendi das... Jogando a mãozinha pra cima, assim, ó. Das pura, mano. Das pura, mano. Pro lado, pro outro. Das pro lado, pro outro. É o Rose do Ruda. Ó. A cara do... Canta. Crime. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido. Né, o bicho é envolvido. Que patricinha doida, quer entrar no carro, bicho. Agora vamos dar um tiro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio todinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. O Super Pop, ele é... Tá lindo, tá na paz de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Pode cantar! Aqui. Agora! O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, tá inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui, sei bem como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de é. Até na vida, pra nós embraçar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulso do rudo, na coxa no pito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que vou te contar um segredo. Essa vida é muito louca, yeah. E eu já fui ser bem como é. Só varou mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de é. É o pulso do rudo, na coxa no pito. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Passando na frente, se eles mandam encostar. Fala que sou ganso, mas no carro manada. Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar. Passando a mil, eu dou fuga até no radar. Eu sei bem que essas danadas quer ficar. Pode sentar. Super Pop! E dia 1º de novembro, véspera de feriado, vai ter Super Pop Live no Ibiza. E tá todo mundo combinado. É o Halloween da família Pop com o pagodeiro Davizinho. E hoje é um sírio de Irituia. E um domingo sem um pagode não é um domingo. completo. Da vizinho cantando essa aqui ao vivo. Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago. Pode soltar a voz comigo aí. Me fecha. Pode soltar a voz comigo aí. Vamos juntinho, vambora. Aí você vem, me deu proteção. Baixou minha guarda, mexeu com o duzão. Tirou o fulminante do meu coração. O amor quando cerca não dá pra correr. Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu conheci isso e vou com você. O quê? Já era, já era. O amor. Tô fazendo amor. O quê? Com outra pessoa. Oito. Mas meu coração vai ser pra sempre ter. Fala, Paulo Cruz! O Loninho Digital! Que como do KM9 e o Max Lima também! Doa e tanta solidão quase me enlouqueceu. Pode falar pra mim, vai. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com tom de emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo sozinho, não se esquecer. E depois acabou, ilusão que eu ganhei. Emoção foi embora e a gente só perde por tempo correr. Já não sei quem é amor. E será que eu falei? Eu vou baixar o som! Essa hora que a mão você mexe. Quem sabe pode soltar a voz comigo! Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. Eu amo, eu amo, eu amo. E quando desejo ver, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de 100. Posso até gostar de 100, mas é você que eu amo. Canta aí. Olha só você, depois de me perder. Esse pop é tudo. Já só o pop é o pop. Você não quis me ouvir, você nem quis saber. Desfez o meu amor. Hoje sou eu quem não te quer. Ô Vitor Freitas, acabou. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer. Eu vou deixar só na batida agora. Então pra quem jogou fora, vai. Você jogou. A responsa. Isso. Nunca jogue fora a mão de ninguém. Nunca, nunca. Você jogou. O quê? Que bonito. Obrigado! A galera gosta dessa aqui, ó. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Bora! O meu coração chorou. Olha aqui, olha aí, Bissalu! Tu pensava que o tabaco ia se dar mal? Olha aqui pra trás, ó! segura! Alguém que vai me amar. O nosso amigo KKL, DJ Anderson, Bressão. Minha amiga Keila, Mayara. Saber. O Paulo Vido, Playboy. Entender. E a primeira dama, Kekel. Um show do Playboy. Pop, pop, pop. Sequência que o Murilo dá valor. Vem curtir pop som pra dançar nesse som. E sentir. Tabaco já comprou outro veículo hoje zerado, viu? Viu, comissário? Viu, comissário? Que todo dia um sonho. Esperando outra fronteira já, né, Mito? E sábado em Aurora do Pará e domingo em Paragominas! É o Super Pop! Live! Live! Vai! E o copiloto trás, é ele! E leva os sentimentos. Thiago Garcia! Não! É verdade! Só te digo, vai, Thiago! Vai, Thiago! Não amo para mim, não! Você estava mentindo! Diga logo que não me amou! Que não gostou de mim! E essa dupla, bicho? Murilo do Jaguar, ele e o top DJ Boca, aqui de Liduia. Alô, Murilo do Jaguar! Já! Jaguar, a fera do som. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Comitiva de Belém, meu amigo Jorginho, ele e o Gil Furacão, pode crer, papai. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Não consigo te esquecer, está escrito em mim. Aí, Jabuti, já pode desligar o elevador. Super Pop Live. E é pra dançar, pra dançar. Alô, meu parceiro Potiguar CDC. E a primeira dama, Emily Michele. A evolução do Jailson, que aqui com a gente o Batoné, de Castanhal, o Gabrielzinho, o Tiritu e o Vinivinho, de Itaco, Itaco Vocal, e o Lambadina. Passa povo de Valdecães, te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. Vem nessa brega com J. Nessa noite especial, vou curtir com Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo. Bota no telão aí, Gabrielzinho! Vai Loja SRA Boutique, Duque Gondes. Mas é J. É o Patinho Dourado que veste a família Pop! O Pop! Queixinho, o Bala tá aqui com a gente. Alô, Queixinho. E vai, cobiçado, cobiçado, cobiçado, cobiçado, cobiçado, cobiçado, cobiçado, cobiçado. Olha o nosso Bob sobrevoando no sino de Nitunha. Vai. Toma, cobiça, papai. Nosso patrão Bolo aqui com a gente, claro, também ela, a Deise Reis. Eles não podem voltar no jogo mesmo. Super Pop Live. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor no meu coração. Pois João, Deise Reis é tua mãe, é a Denise, pô. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Beijinho, o pessoal que tá aqui em cima do águia. Só pra dar um espaço pra gente começar o jogo. Sente um coração que tanto te amou. É muito equipamento e a gente perde só a compreensão aí pra gente começar com tudo. Lembro, vejo o que vivi. Porque me cura. Olha, me dó. Perdido com o coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. Amor, foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor, no lava-naves o amor surgiu. Rex, vem tá comigo doidando. Valeu, Railson. Te encontrei e me apaixonei, acreditei. Viu, amigo Marcelão também, viu, gente? Aí, Marcelão. Você aí também. Eu com o Padre Miguel, tem com a gente o Miguel de Ferro. E no Círio de São Miguel, vamos estar juntos, confirmado no domingo do Círio de São Miguel do Guará, online. Super Pop! Desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo, amor, esquecer o que passou, mas é difícil. Meu parceiro é o Rafael Margalha! Aí, Rafa! Cadê a primeira dama? Daqui a pouquinho eu vou aí tomar um bagulhinho no camarote! Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Everton CDC, tá aí comigo. Bora, Everton! Vem a madrugada e o comissário toca! Bora beber, Potiguar, bora beber, meu irmão! Oi! Exagero em um do meu primo D.I. Bora em mim do nosso parceiro Padeiro da mídia, tá com a gente, doidão. Alô, Padeiro. Eu falo em primo Mãozinho! É pra fazer uma cara, meu irmão! Alô, primo Mãozinho! Alô, primo Ney! Quem é do pop sempre será do pop! Quem não é, sai fora! Quem é do pop sempre será do pop! O nome dele é Thiago Garcia. Hoje é sem Miguel, viu? Hoje sai. É Pix pra o nosso amigo Vareta. Já tá aqui com a gente. Alô, Vareta, chega junto, mano. No super dinâmico, vou te namorar. Vai no passinho e treme, treme no passinho da águia. O nosso amigo cachorro lá, pessoas. Alô, cachorro! Vai no passinho. Alô, Vereta! No passinho da. Chega aí com a sua galera, viu? No passinho da águia. Águia dourada. Alô, Chororó! Tu lembra dessa aqui, mano? É o Bob! Quer sentir pressão? Obrigado, Fofinho, tem comigo! Obrigado, Barreiro da Panela! Obrigado, Fofinho! O João da Farinha, o Bruno, o Alex Santos e o Alan Santos, lá de Mãe do Rio! É nóis! Pop Live. Então tá legal, todo mundo quer pop. Então tá legal, todo mundo quer pop. Pop deles. DJ Alex e Juninho. Pop Live. Garantinho pressão. Pop Live. Everybody's going to the party. Have a party, have a party, have a party, have a party, have a party, have a party, have a party, have a party. E aí, meu parceiro de menor? O de menor de São Miguel já tá no pop! Ah, eu vou curtir meu super pop com DJ Zero e sem Juninho. Aí, Rubão! Eu quero é me divertir. E o primo, primo Rex! Você conhece o primo Rex aí? Como... É o Railton Rex! Bora, Railton! Segura, segura, segura, segura, segura, segura! Olha o popinho, olha o popinho! Olê, olê! Tecnomachine! Segue o pop nos quatro cantos do Pará. Obrigado, Bruninho! Falou, Mito! Bora, papai! Bora, papai! Hein, Pia? Eu tô doido pra tocar, meu irmão! Bora! Então, lá vai! Rebola, rebola, rebola, vai cutucando. Rebola, rebola, com arrasta-corpo, tá tocando. Então rebola, rebola, rebola. controle sua emoção. Daqui a pouco, você vai delirar com voo. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei, meu amor. Um abraço, meu amigo, Juninho! Juninho, vai na guarda! O poderoso cobra. E eu sou o Juninho, chora obras, festas. Aí, deputado! Careca e o Marcelão! O Círio tá confirmado!